Se liga no fato que já aconteceu. Eu vou contar de ontem, de hoje e de amanhã. Sobre um carinha que se chama Rubelão. Ele vinha pra favela e queria apavorar. Dava tiro de bobeira, querendo se mostrar. Era muito camarada, era muito amigão. Começou a se crescer, arranjou uma confusão. Ele ficou sozinho, agora eu quero ver os manos da Vila Prudente. Pôs ele pra correr, mas um sábado à noite ele veio de repente sem motivo algum. Dando um tiro em muita gente, AKM estou confuso. Não acredito não, Rubelão matou um cara pra roubar um 38ão. Mas ele foi preso. Muito vacilão, os guarda reconheceram e levou para a prisão. Ele fez de tudo, mas não adiantou. Chegou lá na cadeia com a fama de matador. Eu vou contar um crime que eu lembro por inteiro. Sexta-feira à noite, 7 de janeiro, nós estávamos tomando uma cerveja animado. De repente a notícia, um cara foi baleado. Pensei que era mentira, não botei uma fé. Foi ele que matou, foi ele. Tal de Valderi, corri junto com os caras só para ver quem é. Quando cheguei perto fiquei branco e assustado. Era um mano tota com um corpo ensanguentado. Mas é como sempre, ninguém viu nem vai dizer. Se abrir a boca é o próximo a morrer. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Vila Prudente, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Vila Prudente, é o seu povo que te pede paz. Mano tota perdeu a sua vida por um jogo de baralho. Preste atenção quando estiver na rua, não anda na favela muito de madrugada. E se trombar com os ninjas, sua vida está acabada. Eu falo isso como amigo e sem mal intenção. Não quero ver você estirado pelo chão. Veja só, amigos, o que está acontecendo. Favela do Paraguai, muita gente tá morrendo. Lá nessa favela, veja só o que aconteceu. Ninja veio de novo e matou um amigo meu. Eu tive muita pena do finado Dadinha. O cara, ele morreu do lado do seu Fusquinha. Eu queria que esses caras pensassem consciente, pois eles acabaram com a vida de muita gente. E tem muito mais crime que eu preciso contar. Não é mais um pensamento da morte do Pitica. Ele era taxista, trabalhava pra viver. Mas a morte dele ninguém sabe o porquê. Era um cara bacana, muito trabalhador, tomou um tiro na cabeça, sua vida acabou. Antes do Pitica, a Luiz e Ceará morreram de bobeira, sem menos esperar. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Vila Prudente, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Vila Prudente, é o seu povo que te pede paz. Aqui na Vila Prudente muitos morrem todo dia. A maioria das mortes ocorre na periferia. Eu te pergunto por quê? Matar não é a solução, tente entender. Certo. Dia 26 de agosto, um crime barbarizante. Dois caras veio de novo matar o meu tio Frank. Naquele dia 26, se eu estivesse armado, talvez naquele momento teria até evitado. E hoje o que eu sinto não dá pra esquecer. Vivo acordado e dormindo, de olho em vocês. Não vacile não, o rap é nossa vida. 95, um ano tão... Minhas memórias me fizeram relatar em um papel uma história de pessoas alucinadas, com medo da morte, totalmente apavoradas por um pilantra que só queria se crescer com o calibre na mão, querendo se aparecer. Mas de que vale um 38, 6 balas pra matar? Sem trocar uma ideia, tudo se resolverá. Vale para pensar, se vê que vai fazer, se não a próxima vítima pode ser você. Hoje você mata, pode virar sangue no olho, mas a cilada da vida é assim. E amanhã você é morto, morto, morto. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Vila Prudente, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. O Ipiranga, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. O Sacomã, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. O Vila Bela, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Vila Zelina, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. O Sapopemba, é o seu povo que te pede paz. Cemitério Vila Alpina, muitos manos aqui já. Bairro da Moca, é o seu povo que te pede paz. Paz, paz, paz.